Está começando o seu Evangelho do Dia com Frei Jordano. Santidade sobre a terra eu devo andar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos em Cristo, que as bênçãos da Santa Madre Igreja e de Nossa Senhora Aparecida esteja sobre todos nós. Hoje vamos estudar Marcos 11, do 11 ao 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo, mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era o tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Muitas vezes nós escutamos as pessoas que deveriam ser exemplos amaldiçoando alguma coisa ou alguém e já ficamos com o pé atrás, mas dificilmente procuramos entender como estão interagindo com aquela situação e por que o dizem. Jesus certamente sempre nos trazia uma razão para refletir e buscar a reforma íntima. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Pois é, só aquele que tivesse condição de fazer a sua oferenda de animal, ou seja, da carne e do sangue, poderia então ali se prostrar e reverenciar e fazer os seus pedidos de agradecimento no templo. Com isso, Jesus não podia concordar, porque o templo de Deus, a casa de Deus, deveria estar aberta, como sempre esteve, a todos nós, de igual maneira, independente das nossas capacidades e pertences e condições de oferendar. E continuou Jesus: os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram, continua o evangelho, né? Ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Claro, alguém que corta essa necessidade de comércio e de um intermediário para que se possa chegar ao Pai é visto como inimigo. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tenha fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está no céu também perdoe os vossos pecados. Então está aí Jesus a ensinar o poder da palavra, o poder da oração, o poder da vontade quando ela está em unidade com Deus, o que pode fazer no mundo material, não é mesmo? Desde a secar uma figueira até mover montanhas. Então serviu aí como um aprendizado para que pudéssemos então aí saber o verdadeiro poder da palavra direcionada com muita fé. Muito bem, o santo do dia é Santo Agostinho de Cantuária, monge beneditino. Sabemos que seu trabalho de evangelização foi fecundo, que em menos de um ano, mais de 10 mil pessoas se converteram. Esse monge beneditino viveu em um mosteiro de Roma fundado por São Gregório Magno. Santo Agostinho, na Grã-Bretanha, exerceu santamente sua missão de levar muitos à santidade e assim santificar-se. O Papa, São Gregório, enviou missionários para anunciar a Boa Nova nas Ilhas Britânicas. 40 monges estavam sob o comando de Agostinho, que corajosamente avançou em direção aos anglo-saxões, que possuíam fama de cruéis. Agostinho, ao chegar, expôs ao rei sua pregação e pediu-lhe autorização para pregar com seus irmãos. O trabalho de evangelização foi tão fecundo que em menos de um ano mais de 10 mil pessoas se converteram, inclusive o rei Etelberto. Ajudado sempre pelo Papa, Santo Agostinho, na obediência, acolheu as direções do Espírito e foi ordenado bispo. Com o surgimento de novas necessidades pastorais, tornou-se arcebispo. Com a ajuda de muitos outros missionários, alcançou a graça da conversão praticamente para toda a ilha, para todos da ilha. Entrou na igreja triunfante com outros em 605. Santo Agostinho de Cantuária, rogai por nós. Graças a Deus. Aqui terminamos então o nosso Evangelho do dia. Hoje é 27/5/2016, que nosso Senhor Jesus Cristo e o Rosário de Maria na Santa Igreja nos abençoe.